O Eterno Maicon Librelato é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade Sátic. Este projeto foi produzido pelas acadêmicas Gabriela Jeremias de Assis e Maria Gabriela Dias Pereira, sob a orientação da professora Karina Farias, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2009. 28 de novembro, 2002. O destino colocava ponto final em uma das mais ricas trajetórias da história esportiva de Santa Catarina. A fatalidade. Um acidente que em um instante apagou uma estrela brilhante, Maicon Librelato partia rumo ao encontro eterno com os imortais do mundo da bola. 1:22, informação esportiva, 1:22. Jogador Maicon Librelato, do Internacional de Porto Alegre, acaba de ser vítima de um acidente em Florianópolis, capital de Santa Catarina. E as informações que chegam de lá é de que Maicon Librelato, jovem jogador revelado pelo Criciúma e que vinha atuando pelo Inter de Porto Alegre, time pelo qual foi goleador neste campeonato brasileiro, faleceu por consequência deste acidente. Tão meteórico quanto inesquecível. De passes curtos e rápidos, habilidoso e avesso às grandes badalações, ídolo que cativou pela simplicidade do seu jeito de ser e pela exuberância com a bola nos pés. Maicon Librelato deixou a vida para pulsar sempre nos corações apaixonados pelo futebol. Tocou para Maicon Librelato para dentro da grande área, sobrou de novo, trabalhou para trazer para o seu feijão, buscou para a perna direita para Maicon Librelato para marcar o gol, bola vai entrando, gol! Gol! Do Criciúma! Maicon Librelato, pra alegria geral! Alô, dona Maurina, o garotão, ele é fera neném, tem faro do gol! Vale mais de US$1,5 milhão! Maicon Librelato na saída do goleiro Edson Bastos. Tinha de ser você, Maicon! Maicon Librelato cala a torcida do Figueirense do estádio Orlando Scarpelli. No placar, Tigre 2, Figueirense 0. Orleans, 30 de março de 1981. Nascia Maicon José Librelato da Silva. 21 anos e 8 meses depois, um trágico acidente de carro na Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, deu fim ao talento de um atleta que caminhava para figurar na galeria dos grandes craques. Órfão de pai aos 8 anos, mais novo entre 4 irmãos, desde pequeno se destacou no futebol. Maurina Librelato, mãe do atleta, lembra da busca por seus ideais, desafios que o tornavam mais determinado a cada dia. Maicon era assim, ele era um menino que sempre se saía bem em tudo que ele fazia. E uma criança assim muito persistente no que ele queria ser. Se ganhasse um brinquedo, uma bicicleta, ele desmontava 4, 5 vezes, depois o pai dele montava para ele conseguir montar de novo. E foi assim muito, um menino muito amável, muito, o que ele mais tinha assim, que eu vou dizer que ele, que sobressaía nele, era o espírito de liderança. Uma beleza de menino mesmo. Era assim, incrível. Apesar de persistente e muito focado em seus objetivos, o garoto também gostava de aproveitar a vida. Tocou bateria durante algum tempo em uma banda de garagem na cidade de Orleans, os Ratones. No lazer, não dispensava uma boa pescaria. Da época de adolescência, as lembranças são muitas, conforme recorda o amigo Rafael Brognoli Paladini. Assim, a gente ia muito para a festa e como era uma época que ninguém tinha carteira de motorista ainda, ninguém tinha carro, não podia dirigir, a gente ia sempre de carona, então não acontecia de estar nas lombadas pedindo carona, então ia de carona para a festa, voltava de carona para a festa, sempre pedindo carona nas lombadas, nos pontos de ônibus, isso era divertido, assim, porque às vezes demorava um tempo até pegar carona, ou então vinha com gente estranha que acabava não conhecendo, ou vinha em cima de uma caminhonete, alguma coisa assim. Maicon começou sua meteórica carreira ensaiando belas jogadas em um time infantil de futsal, na cidade de Orleans, onde ele nasceu. Seu primeiro técnico e grande amigo, João Ribeiro, relembra com carinho o jovem atleta. Eu vi esse menino, né, de repente se criar no futebol, porque ele começou na escolinha, eu acho com 5, 6 anos, então eu vi ele crescer, eu vi ele se desenvolver, né? Eu vi ele realmente ser um craque no futebol. Ele era ágil demais, ele era muito rápido e os dribles dele eram curtos. Ele era incrível e ele chutava bem também. Ele batia com as duas pernas, ele tinha o drible com as duas pernas. Então ele tinha um fundamento sensacional para ser e mostrou, né, que foi um grande jogador. Maicon cresceu, se destacou nos gramados e na vida. Por pouco, seu destino não foi diferente quando acabou aprovado no vestibular para cursar medicina. Porém, apaixonado por futebol, logo chamou a atenção. Seu tio e empresário, José Carlos Librelato, o incentivou a continuar no esporte, mas o caminho não seria tão fácil. Ele levou o Maicon lá para o Criciúma. Falei com o diretor, não, vem para cá que ele vai treinar. Daí já tinha negócio em Criciúma, às vezes eu ia lá, visitar cliente, deixava o Maicon lá, e tinha na Isara já a empresa, e na volta pegava o Maicon. Não, tio, hoje não treinar porque não sei o quê. Peguei outra vez, trouxe, não levei de volta, sei que, tio, hoje só me botaram 5 minutos e tá. Mas quer que não, não sei, deixaram, voltaram dia. Aí levei a terceira vez, a mesma coisa. Aí eu cheguei lá, na quarta vez, eu peguei o Mike e disse assim, olha, eu sou assim, eu sou grande. Ah, por que tu não disse? Que eu era, participava do Criciúma, já naquela vez modestamente já ajudava, financeiramente sempre a gente participou e ajudou, vendia rifa e tal. Disse, ah, por que tu não dissesse que era tudo? Eu disse, não, eu não disse porque. Eu acho que se eu chegar aqui e dizer que eu sou fulano, tem que botar aqui. Não, acho que você teria que ter testado ele pela condição que ele tinha de bom jogador, não porque eu, como tio dele, tinha que apontar. E aí o Mike ficou, treinou um jogo inteiro e ficou lá. Então isso nos dá para a gente voltar um pouquinho atrás e dizer assim, ó, e aí a gente vê, começa a falar, por que, que um jogador bom às vezes não consegue um espaço? Porque é difícil. Depois de algum tempo, o destino se encarregou de dar continuidade ao sucesso de Librelato. Com brilhantes atuações no time de base do Criciúma Esporte Clube, ele foi convidado para ingressar no grupo principal. Daí em diante, veio a colheita. Um resultado do esforço do garoto, aliado ao seu empenho e garra. Foi uma sucessão de bons resultados. Gol! Já não tinha como negar que Maicon estava em constante crescimento. Nas rádios locais que acompanhavam os jogos, o que se ouviam eram elogios constantes, mesmo que o time não andasse muito bem. Como forma de exaltar ainda mais o espetacular desempenho do jogador, o narrador J. Del Fabro, da Rádio Eldorado de Criciúma, criou o jargão que se popularizou pelos quatro cantos do estado. O pessoal falava maravilhas, esse menino vai ser o grande destaque, vai ter um grande futuro. E comecei a pensar algo sobre, para valorizar o futebol dele realmente, né? E lá no Rio Grande do Sul tinha um narrador, que eu me inspiro muito nele, ele sempre usava para o Falcão. Falcão, o filho da dona Zizi, né? Aí eu digo, vou copiar esse, vou colocar aqui. Maicon Librelato, fui descobrir. Perguntei para alguém, eu digo, como é que é o nome da mãe do Maicon Librelato? Dona Maurina, né? Eu digo, bom, vai casar certinho. Digo, quando ele marcar o gol, então eu vou abrir o verbo, né? Escancarar a hora do gol. Digo, Maicon Librelato, o filho da dona Maurina. Então, toda vez, ou ele tocava na bola, ia para frente, após a cobrança de um lateral para o Maicon Librelato. Digo, pega na bola, é Maicon Librelato, o filho da dona Maurina. Lá vem ele, é a esperança de gol. E foi e ficou. O pessoal na rua, e até eu brincava com a própria dona Maurina. Digo, dona Maurina, essa vai ser prefeita lá em Orleans. A seguir, a nova casa do ídolo catarinense.